preparem, agora o show das marcantes vai começar! DJ Wellison, o DJ que a galera gosta. Família Ponto 40. Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez e não teve dó. Eu quero te dizer como estou, não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Mais uma marca. Banda. Os Brothers. A maior referência em Melody. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você, mas essa distância desaparecer. A noite tá me chamando, posso te esquecer. Vou com Big Som, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. Guarda aqui no peito essa paixão e posso te afirmar. DJ Wellison. Impossível esquecer o amor que a gente fez. Alô, DJ! Como é que é, garoto? Toca as machucantes pra galera! Família Ponto 40. Sei que o amor te encontrar no fuxico do farol. É o melhor lugar pra gente se amar. Praia do farol, a gente vai rolar. Fuxico do farol é a maior sensação. Os melhores shows que tocam seu coração. Com DJ Michael a mixar, manda a galera é de emocionar. Na melhor casa de shows que vai te encantar. Fuxico do farol. Ele demorou, mas chegou. DJ Wellison. Aí, DJ! Machuca! Machuca nas marcantes! Yahoo!

desprezava. Só depois que perde é que a gente dá valor. Se fui infiel, não deu pra segurar. Maiara, me perdoa, te prometo, vou mudar. Elas me deixaram e agora fiquei só. Mas escuta o que eu vou te dizer. Te DJ Wellison. Família Ponto 40. Você, te amo, te amo. Não sei viver sem ter você. Como é que é, garoto? Tocas machucantes pra galera! DJ Wellison, o DJ que a galera gosta. Longe de você, juro não consigo. Só mais uma chance. Ele demorou, mas chegou. DJ Wellison. DJ Wellison. Aí, DJ! Família Ponto 40. O DJ que a galera gosta. Passamos juntos. machuca, machuca nas marcantes. Fazendo da sua festa um momento inesquecível. Marcante! Família Ponto 40. Apaixonou. Machuca, machuca nas marcantes. DJ Wellison. O DJ que a galera gosta. Fazendo da sua festa um momento inesquecível. Yeah. Ele demorou, mas chegou. DJ Wellington. Alô, DJ! Como é que é, garoto? Tocas machucantes pra galera! Machuca, machuca nas marcantes! DJ Wellison, fazendo da sua festa um momento inesquecível.